ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas e 27 minutos aqui na sua parceira da LFM, a sua rádio, a maior audiência de toda a nossa região. Vamos juntos até as 14 horas de hoje. No programa de hoje, como você já sabe, eu anunciei aqui logo no começo do programa, a gente continua a série de entrevistas sobre os 115 anos de Guaranésia. O bate-papo de hoje, os entrevistados de hoje vão ser aqui o Edgar Belarmino, grande Edgar Belarmino, que é responsável pelo Espaço Memória no Facebook, e também com o Davi Franco, né? O repórter Davi Franco, que tem no jornal Folha do Povo, lá de Monte Santo de Minas, uma parte dedicada a relembrar. Relembrar faz bem, é a coluna do Davi no jornal Folha do Povo de Monte Santo de Minas, que relembra grandes fatos, fatos importantes aqui da cidade de Guaranésia. Convidamos os dois e eles vão estar aqui logo após a propaganda eleitoral política. Hoje também a gente tem a presença do cantor JP Soares para finalizar essa edição do programa Expresso. Mas para começar o programa 376, eu convidei aqui as meninas, as alunas do Colégio Objetivo de Guaxupé. Estão aqui comigo a Roberta, a Karen e a Ana Júlia. Vamos aqui para o bom dia delas e depois a gente vai falar sobre a Feira do Conhecimento. Vou começar aqui pela Roberta. Tudo bem, Roberta? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo joinha. Com você tudo ótimo, né? Tudo bem, graças a Deus. E você agora é a Ana? Karen, é a Karen. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Antônio Cláudio. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Karen? Prazer é meu. E agora a Ana Júlia. É. Como é que vai, Ana Júlia? Tudo bem? Tudo bem. Prazerzão estar recebendo vocês aqui, viu? As três alunas lá do Colégio Objetivo em Guaxupé, né? Isso mesmo. Três meninas com o bolso cheio. Colégio particular, é assim ou não? Não, né? É. A gente entrou através de um desafio que foi proposto para as escolas públicas. Ah, isso? Por isso que vocês estão no Colégio Objetivo? Exatamente. O colégio propõe para os alunos do quinto ano das escolas municipais uma prova e de acordo com a nota nessa prova é o valor do desconto que a gente consegue. Ah, que bacana. E vocês têm tempo já no colégio? Esse é o nosso segundo ano lá. Nós entramos para o sexto ano e agora estamos no sétimo. E agora vocês vão participar dessa Feira do Conhecimento? Exatamente. Sim. Que bacana. E conta para mim, o que é a Feira do Conhecimento? A Feira do Conhecimento é um evento clássico de todo o sistema objetivo pelo Brasil inteiro e é onde são distribuídos temas de diversos grupos. Esse ano nós estamos com 15 grupos, sempre falando de temas para o bem da sociedade. É mais ou menos o que a gente tem na rede pública, a Feira de Ciências. Exatamente. A gente tem nas escolas todas a Feira de Ciências. Lá no Colégio Objetivo chama Feira do Conhecimento. Isso. E vocês que escolheram o tema que vocês vão apresentar? Exatamente. Vocês estão num grupo, as três? Sim. Uhum. Quantas pessoas estão no grupo de vocês? Cinco pessoas. Teve duas que faltaram hoje. É. quem são as duas integrantes que não vieram hoje? Tainara e Mariana. Tainá e a Mariana. Isso. Elas também participaram ativamente, só ficaram com vergonha de vir aqui na rádio, né? É isso. O que vocês escolheram lá? Conta pra mim, quem vai, uma das duas aí, pra falar? O nosso tema nessa feira é epidemias esse ano. Epidemias? Epidemias. Por que vocês escolheram esse tema? Porque ele é um tema que afeta muitas pessoas hoje em dia. Então é bom as pessoas saberem como se precaver das epidemias e saberem tudo sobre elas pra não ter risco de pegar e nem de uma epidemia se alastrar pelo país. Mas o colégio ele apresenta vários temas e vocês escolhem um ou vocês que resolveram escolher esse tema? A gente que escolheu. Vocês escolheram. Escolheram um teminha bem difícil, né? Teminha complicado. Teve muito trabalho para fazer essa pesquisa aí desse tema? Não, porque as epidemias são a AIDS, malária, dengue, chikungunya, que são epidemias que afetam o Brasil inteiro. São epidemias que são atuais hoje, então. A gente vê a todo momento nas televisões, passando sobre noticiários. Com a experiência que vocês têm de vida, uma experiência longa que vocês têm de vida, conta pra mim, a mídia tem uma importância grande? em informar a população? Com certeza. O mais importante, eu acho, que é levar o conhecimento até as pessoas. Esse é a nossa proposta da feira, porque sem conhecimento a gente não sabe como prevenir, que medidas tomar, né? Eu acho que a mídia pode colaborar muito, que as pessoas têm que ter essa noção. Mas vocês acham que a mídia colabora suficientemente ou ainda podia ajudar um pouquinho mais? Não, podia ajudar mais, porque eles passam uma versão que talvez não é uma versão totalmente correta. Faltam, talvez por lados que eles tomam, entendeu? Divulgar mais como é prevenir e por que acontece. A mídia deixa um pouco a desejar. Por exemplo, a dengue. Exatamente. Ninguém mais fala de dengue agora, né? Não. E ela mata muitas pessoas por ano. A gente viu que já foram mortas mais de 8 milhões de pessoas com dengue. É uma doença que atinge muitas pessoas. A mídia que tem, consegue, né, atingir muitas pessoas, infelizmente deixa um pouquinho a desejar nesse ponto, né? A gente, aqui na Pássaro dele, a gente continua com um spot, que a gente chama aquela propaganda, que fala sobre a dengue. Mas a gente não vê em lugar nenhum falando mais sobre a dengue, né? Que é uma epidemia muito séria. Muito séria. E que o pessoal, parece que o próprio governo não está muito preparado para enfrentar, não, né? As pessoas, nem o governo, não tem condições para receber as pessoas que passam por essa epidemia, que é uma epidemia muito séria. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais nessa questão das epidemias, mas eu queria falar mais sobre a questão da Feira do Conhecimento em si. Quando é que ela vai acontecer em Guaxupé? É uma semana? É um dia? Como é que funciona? É um dia de feira, acontecerá na sexta-feira que vem, dia 23/9. Nós ficaremos abertos durante todo o dia, das 7 da manhã até as 3 horas da tarde, com intervalo somente para o almoço, que é das 11h30 às 13 horas. Tá, mas e todo mundo, qualquer pessoa pode entrar, visitar? Qualquer pessoa, é entrada gratuita, qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer... Além do tema que vocês escolheram, epidemias, quais outros temas aí que vocês... que os outros alunos vão apresentar lá, que você se lembra? Tem o preconceito, a inclusão, reabilitação, Paralimpíadas, saúde e qualidade de vida, refugiados, entre muitos outros. Temas, todos eles bem atuais, né? Isso. E as professoras colaboram com vocês ou deixam vocês lá... Vocês que se virem, nobres alunos, como é que funciona? Não, quando é a feira, participam os alunos desde o ensino infantil até o ensino fundamental 2, que é até o nono ano. Com o ensino fundamental 1 e 2, os professores orientam os grupos. E com o ensino infantil é trabalhado durante sala de aula. Ah, que bacana. Ó, tem já uma pessoa aqui, Sandra Aparecida, está parabenizando vocês. Quem que é a Sandra Aparecida? É professora? Sandra Aparecida Costa é a secretária de educação lá de Guaxupé. Ah, tá. É a Sandra, minha amiga Sandra. Já esteve aqui. Agradecer ela. Ela também foi muito importante para a nossa formação, sempre apoiando a gente, porque o apoio que a gente teve do município para a gente chegar até onde a gente está foi fundamental. Dá muito trabalho, né? Eu me lembro quando eu estudava fazer feira de ciências, era alguma coisa que, olha, dava uma canseira danada. Quanto tempo vocês estão envolvidos nesse projeto aí? Faz umas 3 semanas. Três já, semanas que a gente já. Tá fazendo o projeto. Trabalhando. Hoje com a internet também ficou mais fácil, né? Na minha época tinha que ir na biblioteca municipal, não era fácil, não. Durante as férias também, a escola não exige pedir patrocínios, mas a gente acha uma forma necessária de para montar o nosso trabalho. A gente foi pedir, correr atrás, e a feira também contribui muito para isso, para a gente aprender a tomar conta e conquistar o nosso lugar de alunos, né? Ah, então vocês correram atrás de patrocínios pela cidade. Sim. E conseguiram? Foi fácil conseguir patrocínio? Não é fácil, né? O pessoal primeiro fica, não sei, nessa crise... Quem tá apoiando vocês? Tem muita Nós gente? Nós temos 36 patrocinadores. 36 patrocinadores? Todos receberam a gente muito bem, agradecer eles também. A gente arrecadou, graças a Deus, bastante dinheiro e que deu pra fazer um trabalho bem feito. Tá, mas 36 patrocinadores pra toda a feira ou só pra... Só pro nosso grupo. Só pro grupo de vocês? Uhum. Vou contratar vocês pra trabalhar. Ó, a gente vai fazer um intervalo com isso e depois eu quero continuar esse bate-papo, mas falando sobre as epidemias. Pode ser? Pode. Vamos fazer então um intervalinho comercial rapidinho e voltamos na sequência para falar sobre epidemias. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso, mais curto, né? Agora devido à propaganda eleitoral gratuita que começa daqui a pouquinho às 12 horas, né? Em rede de rádio aqui em Guaranésia, em todos os municípios do nosso querido Brasil. Tô conversando aqui com as meninas, as alunas lá do Colégio Objetivo em Guaxupé, e elas estão recebendo aqui vários elogios, pessoal ligando, mandando os parabéns aqui, o Claudinei Gomes, viu meninas? Mandando um abraço, dando os parabéns para vocês. A Lúcia também tá mandando um grande abraço para vocês, parabenizando as três, e a Silvia também, tá bom? Três mandando um abraço para vocês. Continue participando. Continue participando. Vamos repetir então o horário lá da Feira do Conhecimento e o dia? Sim, a feira acontecerá sexta-feira, dia 23, das 7 da manhã às 15 horas. E onde fica o Colégio Objetivo? O Colégio Objetivo fica na Avenida Conde Ribeiro do Vale, em frente ao Coreto, né? É perto da Dondelli, dessas lojas assim, bem no centro. Qualquer pessoa pode entrar? Tem que pagar ingresso? Não, é gratuito e livre para todos. Todo mundo pode chegar lá para conhecer um pouquinho mais, para aumentar o seu conhecimento. Exatamente. Né? Repete para mim, quais serão os temas que os alunos vão trabalhar nessa Feira do Conhecimento desse ano? Os temas serão preconceito, inclusão, reabilitação, paralimpíadas, saúde e qualidade de vida, refugiados, entre muitos outros. O ano passado, o que vocês apresentaram? Você lembra, Ana Júlia? A gente falou sobre energia eólica. Energia eólica? O tema geral da feira foi energias que movem o mundo. O nosso grupo, que estava eu e a Roberta, falou sobre energia eólica. Muitas pessoas passaram no ano passado por lá? Foi bastante gente. O que vocês estão esperando para esse ano? A gente está esperando que vá bastante gente também. Divulgação esse ano tá maior que do ano passado? Tá, certeza. Porque o ano passado vocês não vieram aqui. Mas eu vejo que tem uma divulgação maior esse ano. Já é proposital isso? Já é uma... As próprias professoras, os diretores já pediram isso? Exatamente. A gente sempre busca melhorar, né? Evoluir. E esse ano temos um tema geral, Juntos Somos Mais, que é uma coisa muito importante, que a sociedade tem que se juntar, independente do pensamento, da opinião, se juntar, porque a gente está passando por um momento de uma divisão, né? Pessoas que não têm relação alguma com a outra. Estamos perdendo os valores. Por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que isso está acontecendo porque as pessoas vão deixando as coisas de lado, vão deixando se influenciar pelo pensamento dos outros. E a gente tem que criar, conquistar o nosso próprio espaço. E é esse o nosso propósito, conquistar o nosso próprio espaço de aluno, conquistar. A nossa escola propõe isso pra gente correr atrás e tomar a frente das coisas. Porque para no futuro ter melhores políticos, melhores profissionais. Precisamos disso. Amém. O Rafael está parabenizando... Rafael, irmã Roberto, viu? Tá parabenizando. O Roberto tá aqui acompanhando as meninas. Rafael é seu irmão, né, Roberto? Rafaela. É Rafaela? Rafaela, escreveram errado lá. O Sandrão escreveu errado. É Rafaela. Tá parabenizando vocês aí pelo trabalho. Vamos então entrar aqui nessa questão da epidemias. Temos muitas epidemias hoje no Brasil. Quem das três pode me responder? A gente tem muitas epidemias atualmente. E uma das que a gente vai citar no nosso trabalho vai ser a AIDS, H1N1. Dengue, zika, chikungunya e malária. Mas você começou pela AIDS. A AIDS já não tá já esquecida no Brasil? Ninguém mais fala de AIDS. Tá esquecida, só que ainda tem muitos casos de AIDS. A AIDS já matou muitas pessoas e ainda continua matando. Mas o pessoal parou um pouquinho de falar sobre a AIDS. Eu me lembro que há muito tempo atrás... Se falava demais, era um medo tremendo. Esse medo hoje já tá menor, a pessoa já não tem mais tanto medo, né? E eu acho isso que não é bom, né? Porque se a pessoa não se preocupa, os casos podem vir aumentando e aí volta a se tornar uma epidemia. Das epidemias que vocês citaram aí, qual é a que mais preocupa vocês? A todas nos preocupam, mas a AIDS, ela voltou com tudo. Ela voltou, até hoje, ela já matou 22 milhões de pessoas. E o que mais nos preocupa é isso que você acabou de falar, ela ser esquecida, né? Ela tá esquecida, né? O pessoal achou que já acabou a AIDS, não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque na década de 80, né, o Roberto vai lembrar muito bem disso, na década de 80, comecinho dos anos 90, a gente tinha notícias todo dia de pessoas que morriam, principalmente artistas, né? Morreu de AIDS. A população tinha muito medo, e isso parece que ficou esquecido, né? A população nem fala muito mais de AIDS. E o que, que vocês vão orientar as pessoas em relação a essas epidemias? Como é que vai ser o trabalho de vocês? Como é que ele está direcionado? A gente focado sempre na prevenção, que ela é essencial. Então a gente vai apresentar maquetes, vamos mostrar os mosquitos, mostrar como prevenir, o vírus penetrando na nossa célula, os nomes, como tudo isso. A gente focou pro lado da prevenção e depois, quando você tá com a doença, quais medidas você deve tomar? Quais as medidas que a gente deve tomar na questão da dengue, por exemplo, com essa rede pública nossa que é perdida e abandonada, hein, dona Roberta? Então, a gente sempre tem que não deixar a água parada, manter a higiene, todas elas, o mais importante é a higiene, ter cuidado com o nosso corpo, ter cuidado também com o nosso espaço onde vivemos, o mais importante é a limpeza, a higiene, então tudo isso faz parte para uma prevenção. E isso que vocês vão trabalhar lá, Exatamente. Todas as pessoas que chegarem lá, essa mensagem que vocês querem levar. Isso, sim, que a prevenção é essencial e que nós juntos somos mais. Chikungunya é algo que preocupa bastante vocês? Sim, com certeza. Gripe A também, que você falou muito, inclusive em Guaxupé tivemos casos de gripe A. É, aqui em Minas Gerais, por exemplo, até hoje já morreram 140 pessoas com essa gripe e a gente viu que a prevenção é o mais importante. Devemos sempre vacinar, tomar as vacinas certas, né? É, usar máscaras, álcool em gel, lavar as mãos, dentre outras coisas. Álcool em gel é uma coisa também que está esquecida, né? Exatamente. A gente vai até lá com álcool em gel, máscaras, tudo isso para a população distribuir. Teve uns 3 anos atrás, teve aquele boom, todo lugar era obrigado a ter o álcool em gel, de repente passou a epidemia, o povo esqueceu e se esqueceu também do álcool em gel. Com certeza. Isso vai estar sendo lembrado lá. Sim. Por que que a gente não tem essa preocupação com as epidemias, hein? Por que, Karen ou Ana Júlia? Quem que vai responder? Por que que as pessoas não se preocupam tanto com as epidemias que temos aí no Brasil? Eu acho que é justamente porque elas não foram afetadas e nem ninguém de família, ninguém próximo. Mas quando alguém de próximo ou quando a mídia começa a divulgar muito, aí as pessoas começam a se preocupar e ver que é sério, que não é só uma brincadeira, que não acontece em casos isolados. Acontece no país inteiro, acontece com muitas pessoas. Você acha que o governo esquece um pouquinho de fazer esse trabalho de prevenção também? Esquece, porque aí eles não lembram as formas de prevenir, eles não lembram das epidemias, e aí as pessoas acabam se esquecendo também, e aí elas vão evoluindo essas epidemias. Mas eles esquecem ou eles têm medo de alarmar a população pelas epidemias? Qual que é a sua opinião? Eu acho que pode ser um medo de alarmar também, porque senão as pessoas vão entrar em pânico, e aí... Aí os problemas se duplicam, né? A gente tem essa questão, né, Roberto e Karen? O medo também do governo de alarmar a população. A gente viu muito isso agora na gripe A, né? Demoraram muito para avisar, né? Isso, tipo, devemos prevenir, procurando uma unidade de saúde próxima, que isso não devia acontecer as epidemias. Então, a gente precisa ter um conhecimento maior sobre isso e ter uma prevenção muito maior para não afetar toda a população, né? Pessoal, que vai acompanhar vocês lá durante a Feira do Conhecimento? A gente tem internet aí que divulga tudo. Vocês vão ter um trabalho relacionado também pelo Facebook ou não? Vai ser só na feira? Não, a gente só na feira. Só que nada impede de as mídias irem lá fazer a matéria. Até inclusive a Geminas irá estar cobrindo o nosso grupo, foram nos nossos patrocinadores. A mídia também quiser divulgar, você mesmo. A gente fica à vontade, a gente até agradece, porque quanto mais gente junto, quanto mais gente lutando pela mesma coisa, a gente consegue. A gente vê aí quando a população se junta, o que elas querem, elas conseguem. Com certeza. Por isso, qual que é o tema mesmo? Tema geral? Juntos somos mais. É, e as pessoas, infelizmente, não entendem isso, não, né? Não. Que o coletivo é muito mais importante que o individual, né? Com certeza. Falta muito essa consciência, né, Roberto? Falta. As pessoas têm que parar de pensar só em si, olhar para o outro, ver que se ela e o outro se juntar, a gente pode mais, né? E até em relação ao H1N1, o governo demorou para divulgar que era uma que estava lastreando. Eles começaram, não tá isso, não tá, mas está muito forte. É, então, foi o que a gente comentou, né? O governo às vezes tem medo de alarmar a população, né? Já que não tem recursos para oferecer para combater a epidemia, então ele não alarma a população e quando o problema aparece nas proporções, né? Exatamente. Que aconteceu no começo desse ano. Você tem, você já falou aí, a gente tem quantas epidemias que vocês vão estar falando lá? A gente vai estar falando sobre 7 epidemias. São 7. Quais são? Repete para mim, por favor. Dengue, Zika, Chikungunya, AIDS, malária, H1N1 e citaremos 2 históricas, peste negra e gripe espanhola. Essas aí a gente não se preocupa mais com elas. Não, mas a gente quer mostrar para a população também, dar uma ideia do que é uma epidemia. Tá, essas aí foram muito severas, né? Foram, essas certeza. Aí, a gripe espanhola, né? Também vocês estudaram sobre ela, né? Arrasou quase que metade da Europa, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas epidemias. Eu gostaria que vocês, por favor, fizessem um convite para que todos os nossos ouvintes, a gente está falando para muita gente, tá? Para mais de 50 cidades. Então, para que essas pessoas viessem até Guaxupé na próxima sexta-feira, dia 23, visitassem lá o Colégio Objetivo e conhecessem um pouquinho do trabalho de vocês e dos outros alunos. Então fica aí o convite, no dia 23/9, das 7 da manhã até as 3 horas da tarde, todos passarem lá no colégio, nós estaremos em exposição, terão um tema sempre voltado para o bem da sociedade, tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai aprender muito mais. E a proposta é sempre essa, o conhecimento não ficar somente para nós alunos, mas se estender para toda a população. É isso daí, vocês também querem convidar? Ana Júlia, Karen, querem falar mais alguma coisa? Vai ter um concurso de redação lá, não vai? Vai. Como é que vai funcionar esse concurso? Foi distribuído nas escolas um papel, uma folha para as crianças fazerem todas uma redação. Todas as escolas do município de Guaxupé. Na maioria das escolas foi. Para elas fazerem uma redação e entregarem lá no colégio para fazer participar do concurso. Como a gente veio de escolas municipais, você também pode ir lá, conhecer a escola, gostar e começar a estudar como a gente está lá na escola faz 2 anos. 2 anos já. Beleza. Quer fazer alguma coisa, Roberta? Dia 24 agora vai ter o desafio que foi proposto um dia depois da feira para as escolas municipais. Foi através dele que a gente entrou. E aí tem várias oportunidades, concurso de redação, concurso de desenho e o desafio. Então fica aí o convite, se você não passou na sua escola, procura o colégio lá bem no centro da cidade. Vocês passaram no desafio, né? Como é que foi como é que funciona isso? É assim, uma prova que você faz e de acordo com a sua nota você consegue a porcentagem de desconto. Ah, tá. Vocês três passaram pelo desafio? Exatamente. Meninas inteligentes. Valeu, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Viu? Valeu, Roberto, muito obrigado aí pela presença. Roberto lá da Bom Pastor, da Associação Bom Pastor. Em breve vai voltar aqui no programa, né, Roberto? Se Deus quiser. Em breve você volta aqui. Valeu, Roberto, muito obrigado. Gostaria de te agradecer também pela oportunidade. E todos sabem que nós estávamos torcendo e sempre nosso sonho foi vir no seu programa, poder divulgar o nosso trabalho. Ainda mais falar de uma coisa que é verdade. Agradecer aos amigos, professores, patrocinadores e a nossa família que nos dão total apoio. A nossa professora Thaís Silva. Ah, bem lembrado. A nossa professora Thaís Silva, muito obrigada por auxiliar a gente no trabalho. Muito obrigada mesmo. A diretora lá, qual que é o nome da diretora? Simone. Simone também, né? Todo o pessoal aí do Objetivo, valeu pela participação, meninas. Querem falar mais alguma coisa? Não vai mandar abraço pra ninguém da família? Mandar um abraço pra todos os alunos do Colégio Objetivo, todos os ouvintes e pra nossa família, isso. Pra todos aqueles que estão ouvindo a gente. E fica o convite, não deixe de conferir a vocês feira. Também, né? Valeu, gente. Legal trabalho. Obrigado, viu? Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente vai ter aquela pausa aí pra propaganda eleitoral gratuita que rola daqui a pouquinho e na sequência a gente volta falando sobre os 115 anos, tô enrolando a língua, 115 anos aqui de Guaranés. Vamos falar com Edgar Belarmino e com Davi Franco. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.